533, pode voar Ilhéus. Dá presente com o Pronorte, vou pousar logo o P3, após será coordenado seus TGLs. Afirmativo, mantendo Pronorte a 1.2736. No 754, pouso autorizado não no zero, uma centena com 10. Pouso autorizado no 754. Em pista 1 no zero, reporte estabilizado no localizador. Envia para 2016, reportaria estabilizado no localizador, FGF 721. Gente, mantém a separação com o tráfego, reporte iniciando a base, ajuste a 1015. Ele vai manter a separação com o tráfego, reportará girando base 03. 6741 aos 43, 198. O Martinete Romeu já no local do voo parado. Gente, mantém 500 pés, ajuste 1015, Mike e Juliette Romeu. O M6741, no... possibilidade de aprovar da EL, estamos cruzando 2500 na da EL. Juliette 6741 no contato radar, suba para o nível 340 na Prodileda. Prodileda, obrigado, senhor. Alfa Tango Serra, chame Torre Salvador em 118 decimal 6. 198.6, o Alfa Tango Serra. 1015. Aí, tá nova para 200.536. Alfa 4-1, boa. Continue aguardando pista livre, informe P3 na final da 1-0. É o próximo que eu pouso, senhor, segundo. 754 às 4-4. Agiliza a direita, 219. Direita, 219, 754. Salvador, boa tarde, vou no 754, livrou. 754, boa tarde, táxi livre até o portão 3. Livre até o portão 3, vou no 754. Carolina, 03. Ingresso na do vento no zero, ajuste 1-0 no meia. 2733, ingressaria na do vento. O gol 941 informa que está na final curta de 3 milhas e meia, tá? Gente, reporte na DA, o gol 1941 aguardando pista livre. 941. Controle Salvador, Alfa Tango Serra no, na rotatória. Tango Serra mantém no 1500 na rotatória, aguardando a aproximação para 17. Guarda na aproximação da 17, Alfa Tango Serra. Tráfego Caravan, 208, mantendo 1000 pés na 200, 1-0. O Fábio 2733 está visual com o tráfego nacional, mantendo a 200. A longa do vento aguardando base, 2733. 33. Limpo 03, às 4:30, direita, livra na Eco, mantém escuta, reporta na Delta. Lucrando na Eco agora, direita, reporta na Delta, o Limpo 03. O 941, ajuste no 0 no meio, uma centena, 1-2, nós, pouso autorizado no 0. Pouso autorizado, 941. Está na DA. 2733, gira base, reporte final. A gira base, reportaria final, 2733. que é o controle. 2.500 pés autorizado, quilo Romeu Oscar. 941-48, livra Eco, direita 219. Eco, direita 219, bom, 941. O Alfa Tango Serra será o terceiro para pouso em Salvador. O ajuste ainda permanece no 0 no meio, autorizado, mil pés. Gente, o terceiro para pouso, desceu para mil pés, Alfa Tango Serra. Na final, estabilizado o SAP 2733. 2733, TGL autorizado, ajuste no 0 no meio, 140 com 10. Livre TGL, 2733. Torre Salvador Web 6721. 6721, continue aguardando, está livre, 1016 no ajuste. 1016, baixou, estou na escuta, senhor, 21 Web. Axel autorizado via Alfa e Juliette para o portão 7. Alfa e Juliette para o portão 7941. Torreão, pode papapá mais 15 Juliette Romeu? Prossiga. Qual que é a altitude máxima que o senhor consegue me liberar aqui até mil pés? Negativo, 500 pés só. 500 pés, grato, Romeu. Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 25, 3325, obrigado, senhor. Tchau. Estou em Salvador, Alfa Tango Sierra, está a 4 milhas da 17. Tango Sierra, faça um 360 pela esquerda, vai pousar após o Web. Tem 360 pela esquerda, após o Web, Sierra. Marcador externo, baixou e travou, Web 6721, não está distante. 6721, continue aguardando liberação, informo que o Caravan vai arremeter. Ou não, Web. Valeu, pesado 3, traz o jogo para o cara arrebentando, o cara em utilizamento. Pesado 3, negativo, mantém a posição. Pouco. 203. Interceptado pelo novembro 857 e prossegue segunda rota. Controle 119.8, aciona 5460, plan 3193. Ingresso na do vento, inicialmente pro nordeste. Esquerda, meu pés, aguardando para do vento, pro nordeste. 2733. Afirma, informa helicóptero, Robson 44, mantendo 500 pés. O 2733. Paciente, 9 igual, 2733. 6721, no pouso autorizado, 1-0, a centena com 12. Autorizado o pouso, o 6721, no Alisson. Tio. Obrigado. Táxi. Serra, qual o pátio após o pouso? Pátio 4, Alfa Serra. Whisky, Bravo Whisky, reporte na Papá. Oi, boa tarde, o Mike, qual o pátio? Prossiga. Gente, siga o Whisky, Bravo Whisky, reporte na Papá. Correu, papapá, mais que Juliette Romeu. Prossiga. Está presente, ao ser autorizado por aqui, Paripe. Ciente, prossiga para a rotatória, 500 pés, o ajuste é 1015. Rotatória, 1015, ajuste, Mike Juliette Romeu, 500 pés. Tango Serra, pouso autorizado na 17, 120 com 10. Sierra. Autoriza do vento pro 2-3-3. Ana Salvador, é a Veracruz e Interlagos, Índio Novembro Alfa. O helicóptero agora, o 2-7-3-3. Vai ingressar na do vento. 03 autorizado, cruzamento. Isso, cruzamento, 03. 721-52, direito 219. Direito 219, né? Jet Kenya, 721. 60, chegada a Mari, 0015, repetição 2509. Guarda no pista livre, 1015, tá ligado, 04. Bruno, livrou. 5267 da Trip, confirmando o portão 1. Autorizado, pushback, saneamento de um táxi. Bora. Web 6721, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette pro 5, Webjet 6721. Bravo, isso, ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Mike Fox, Rote, Oscar, autorizado. Cruzar na Lima, chame solo, 219. 2733 visual com um Boeing na correção Airbus na final da 10. 5-0, decolagem da 1-0, curva direita, subida da El até Lida, após Lida voa direto Eudes. Controle 1-1-9-8, aciona 5-4-5-4. Os informa o tráfego, carga na do vento, está 1-0, será o segundo. Afirmativo, Santo 20 com 12, repouso, está 3-0-4, tem o caravana de queda. Bom dia. Correu mais de Leste Romeu, está no CIA, aeroporto, rotatória, 5 autorizado por hoje, Salvador. Salvador ou Paripe? Desculpe, por hoje do centro de Salvador. A gente chama o controle, 18-19-8, Mike e Juliette Romeu. 1-9-8-0, grato, boa tarde. Muito boa tarde, é o papapá, Marquinhos Leite, não? Quanto tempo sai a guarda? Senhor, rotatória, assim autorizado por hoje do centro de Salvador, Marquinhos Leite, não? Autorizado, Marquinhos Leite, Romeu, pro do centro. Autorizado até o Pat 3, Mike Fox Trot Ox. Alô Salvador, boa tarde, objeto 5728, com informação November, autorização 330, Recife. Web 5728, autorizado 330 para a melhor cidade do mundo, via Peruísque 58. Decola no zero, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Controle 1-1-9-8, aciona 5-4-5-6. Autorizado então 330 para a segunda melhor cidade do mundo, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda, Puca, Caju, Aracaju. 19-8, controle, 5-4-5-6, transponder. Sou carioca da cidade maravilhosa. Fechamento correto, também concordo, assim, mais ou menos concordo que eu vou morar no Rio mesmo. Solo Salvador, boa tarde, TAM 3084. TAM 3804, prossegue via Alfa e Juliette, portão 1111. Alfa e Juliette, 1111. Salvador, boa tarde, passageiro 2230, para informação, hora. 2230, pronto, cópia. Tempo. Conquista 260, decola no zero, curva direita, gole até Val, após Val direto. Controle 1-1-9-8, 5-4-3-6, transponder. Afirmativa atualizando Conquista, nível 260, decola da pista 10. Como perdeu o gole, transição em Val, 2 direto, pode transponder 5-4-3-6, Salvador, 19. Chame para o estacionamento para saber 2230. Solo, Mike, o Abaité 48-61, Guarabio, 62. Confirme o horário do plano, Abaité. Trinta, deverá estar no meu sistema em mais 5 minutos. Assim que entrar no sistema, a gente paga a cópia. Pushback acionamento 5728, está no gate 6. Copiado apenas 320 autonomia, está livre para seguir até o ponto de espera, no ponto de espera torre 186, o trip 5267. Para pushback acionamento, Webjet 5728, gate 6. Portão 612, aguarda Airbus da Marília passar a retaguarda, após iniciar, chama táxi Web 5728. Após o TAM, então, 5728, está autorizado. Trip 5267, confirme apenas o POB. POB 68, 70. 070-036-60. Controle, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, controle. Tá na vertical da BR-324, altura de Paripe. Paripe não, Águas Claras. Fica autorizado pro, pro litoral sul para reserva. Zero, antes do NTP de Simbra e após prosseguindo pelo litoral sul, Mike Juliette Romeu. Salvador, 924, seu ano, identificação dessa via chegada a Mário para o nível 080, QNH no 016, reduza para 2509. Bantrix 566, direita pro a 040, limite localizador. Direita 040, limite localizador, 3566. Controle está 3660, mantendo 070, tem condições de reduzir mais. Bantrix 660, desça para o nível 060. E vetoração para o sequenciamento, manter presente pro limite ao localizador. 060, vai manter a pro, limitar o localizador de 3660. 20, mais ou menos, o 2733, vai realizar também procedimentos mais pra frente. Eu tô com a sequência chegando aí de 9 tráfegos. É, o circuito vai ficar indisponível daqui a pouco. Ah, tá ciente, o 2733 vai tentar ficar o máximo aqui quando se eu tiver na sequência dos 9 tráfegos. E se não for possível, né, fazer um toque aí por acaso não no 7, aí a gente prossegue pra realizar um instrumento então. A 17 é preferência mesmo, devido às pistas serem em T. Ah, tá ok então. A gente vai permanecer no tráfego até o senhor se dar toco na gente aí, a gente prossegue pro instrumento. Se agilizada pra fazer mais um e após prossegue pro instrumento então. O próximo tráfego está 5 milhas pra duna. Ah, se bate, vai agilizar o fato 273. EGL autorizado, 140 com 12.015 no ajuste. Tá livre TGL, 2733. O trip é 01, 198, mandou. 198, obrigado. Bom, for arrival to flight level 090, reduce speed to 2509. Salvador, trip 5267. Trip 5267, contato radar, suba para nível 360, autorizado para o de Lida. Está presente voando Lida, trip 5267. 3144, autorizado final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Estiver pronto para o completo push e após iniciar o táxi. Sutil, vai voltar pro gate e chamará para o push novamente, obrigado. Três 566, curve à direita pro 060, corrige 065 para interceptar o localizador. Direita 065 para o localizador, 66. Whisky Bravo, Whisky, chame Centro Recife, 126.85, alterno 133.65. 2853325, obrigado, boa tarde. 3365, isso que é pra você. 2853365, boa tarde. É 3660, direita 070, vai interceptar o localizador, desça para 2000 pés, autorizado, final ILS, X-Ray, pista 10. 070, está autorizado, informará estabilizado, seu 3660, 2000 pés. Índia November Alpha, chame torno 98, decimal 6. Chamará 7262, é o Índia November Alpha. Gente, 2733. Mar 070, Mike Vitor Tango. Índia Lavenderá, som no 1500, na rotatória, ajuste 1500. 0 no 6. Cada dia bom. 1-0-6-0-0, para continuar na descida. Corrija, tá 3144, chame torre 118, decimal 6. Fala Salvador, boa tarde, agora 974, tem informação aqui para atualização. 118, decimal 6. 863660. 1600, atinge uma certa SA. 1600, desça para 3000 pés, QNH 10, 16. 3000 com 1016, é, já. 3566, desça para 2000 pés, autorizado, final ILS, X-Ray, pista 10. Para 2000, autorizado, final da X-Ray, para 10, 3566. 1600, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite localizador. Esquerda, proa 010, limite ao lock, 1600. 4-7-3, eu transformo, é gol 1-7-4. Pijamento correto, chame pronto para acionamento, gol 1-7-4. Passaria do 2230 autorizado, puxa, chame táxi. Chamada para o táxi, 2230. Salvador, está 3660, no localizador, passando a dona, iniciando redução. Bom dia. Afirmativo. 095-3660. O 2733 da presente vai prosseguir com o Proa de Puca, acendendo para o 040 e vai aguardar a coordenação com o controle para prosseguir para o procedimento da RNAVE. Afirmativo. Então, da presente Proa de Puca, 040. E vai aguardar a coordenação, 2733. Vai ter 4862, pronto, cópia. 4862, 100, aprovado para Guanambi, Whisky 42 Aerovia, decola no zero, curva à esquerda, subida Momo, transição VATAP, controle 119.8, aciona 5503. E ao chegar na próxima 28, que o senhor vai prosseguir com Proa de Puca. Na presente, o senhor prosseguir ascensão, vai interferir lá com o tráfego. Afirmativo, continuando 360, próxima 28, aí sim vai prosseguir com Proa de Puca, o 2733. Afirma, forma o tráfego no 1500, Charlie 150 na rotatória. Afirmativo, ainda não visual com tráfego, o 2733. Preciso 93, boa, mantém um ponto de espera. Afirma, 1500, mantém espera na rotatória, Índia November Alpha, aguardando instruções. É, esquerda 020, limitado pelo curso localizador, gol 1924, pode terminar. 1924, desça para 3000 pés, QNH 016. Com 1016, gol 924. Lipe Tango 267, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 251, 3325, obrigado. Autorizado 90, 120 com 10. Autorizado pouso 7660. Paulo Salvador, passarelo 2230, 41 no CLD, 3 horas e 5 alternativa, Salvador, pode passar. Passarelo 2230, táxi autorizado até outra vez do portão 5, aguardando para prosseguir. Certo, até através do portão 52230. Paulo Salvador, vai vigente, 6721. 6721 no pronto cópia. Afirmo. Fortaleza, nível 310, Otezulu 19, aerovia. Decola 10, curva esquerda, subida Momo, transição frote. Controle 119, decimal 8, aciona 5471. 310 para Fortaleza, Otezulu 19, aerovia. Decolando a pista 10, curva na esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 119, decimal 8, filtro transporte 5471. FJET 6721. Protejamento correto, chama o pronto portão 5721. Chamarei pronto, obrigado. Solo Salvador para novo pushback, o 5728, gate 6. Ajuste em Salvador 1015. 1015 é o ajuste, pronto. 3193, decola imediata. Afirmativo. Após o tráfego na curta, agilize manobras, aguardando pista livre para iniciar a decolagem imediata. 2733, ascensão para 040, controle 198. Para 040, controle 198, 2733. 72230. É o 728 para guardar o passaredo? Bonito. 040, Bruno de Puca. 040, Puca, 2733. Direita, ponto de espera, torre 18.6, bom voo, azul 4089. Passarei 2230, segue o eco 190 da azul, no ponto de espera número 2, chama 18.6, bom voo. São 3144, livre ingresso Juliette, portão 10. Juliette, tudo bem, 3144. Solo, Salvador, 3660, livrou, uma boa tarde. 3660, boa tarde, possibilidade de agilizar o táxi. Afirmativo, 3660. Yeah. 18.6, obrigado. Esse portão 9 agilizando, obrigado. Tico 728, passaram a sua retaguarda dois tráfegos da TAM. O primeiro está a poucos segundos de passar, o segundo aproximadamente 1 minuto e meio de passar a sua retaguarda. Após o segundo tráfego autorizado por chame táxi. Afirmativo, após o segundo tráfego está autorizado 5728. Zero. 3566, livre posto. 600, ciente, continue aguardando pista livre, 1016. A sua escolha. Papapá, mais Juliette Romeu. Aqui Juliette Romeu já no litoral, de retorno. Pela esquerda, repórter interceptando. Aqui Juliette Romeu, atenta aeronaves na final da pista 10, prossiga pelo litoral, chame torre 198, decimal 6, Mike Juliette Romeu. Confirme posição? 909. 09-660. 93. 3193, contato radar, suba para nível 380, autorizado por Odileda. Extensão 380 na Prodileda, TAM 3193. Tá por aguardando a informação, Jomel, grato. Tô no 60.